Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando em outros horários. O meu nome é Caio, eu sou professor de física aqui do Cursinho Livre da Norte. E hoje vai ser basicamente a introdução de física para vocês. Então, eu vou começar explicando no geral o que é a física e quais os ramos da física que a gente vai estudar e vou mandar algumas videoaulas para complementar com mais detalhes, essa explicação breve que eu vou dar aqui no áudio para vocês. Após vocês assistirem as videoaulas, eu também vou enviar um capítulo de um livro, que é o nosso livro recomendado para o estudo desse ano. E nesse livro tem alguns exercícios, eu espero que vocês façam os exercícios e tragam as dúvidas, eu sempre vou estar à disposição. Nem sempre consigo responder na mesma hora, mas assim que eu conseguir, eu respondo. Os professores da área de matemática também estão aqui junto em física, vão dar uma força, então o diálogo é aberto. Sempre que tiver dúvidas, vocês podem vir falar com a gente. Qualquer um, não tem problema. Para que o estudo também não fique muito maçante 100% do tempo, eu sei que vocês têm diversas matérias para estudar e muitos tópicos em cada matéria para estudar. Eu peguei uma lista de filmes relacionados à física, seja física clássica, física moderna ou ficção científica com base em parâmetros físicos consolidados, para que vocês assistam nesse no período de divertimento entre o estudo, além, obviamente, das videoaulas recomendadas para cada tópico.